pensei que você me deixaria desse jeito, sem dormir direito. Imaginei que fosse um passatempo qualquer, uma aventura de amor, mas meu coração me enganou. E agora meu mundo é seu mundo, seu corpo em meu corpo é um só, é um sentimento maior. Te amo como nunca amei ninguém, te quero como nunca quis um dia alguém. Você mudou a minha história. Você mudou a minha história. Todo dia, todo momento, tão presentes no meu pensamento. Perco a noção do tempo só por causa de você. Te amo como nunca amei ninguém, te quero como nunca quis um dia alguém. Você mudou a minha história. Tempo qualquer, uma aventura de amor, mas meu coração me enganou. E agora meu mundo é seu mundo, seu corpo em meu corpo é um só, é um sentimento maior. Te amo como nunca amei ninguém, te quero como nunca quis um dia alguém. Você mudou a minha história. Te amo como nunca amei ninguém, te quero como nunca quis um dia alguém. Você mudou.